Natália, é uma situação inexplicável, né? Primeiro, a gente foi acompanhar todas as câmeras do circuito interno de TV do hospital para ver o fluxo que esse paciente teve e como ele foi parar na rua. A situação é tão grave, que não dá para entender o motivo de dois profissionais que trabalham bastante tempo no hospital levarem o paciente para fora do hospital. Ele foi deixado no Hospital Pedro II, passou pela consulta médica, foi avaliado pela equipe de enfermagem e foi liberado para assistência social para conseguir um abrigo para poder ser transferido para uma unidade de baixa complexidade com abrigamento. No momento em que a assistente social entra em contato com outras unidades para tentar o abrigamento, dois profissionais da vigilância e maqueiros levam o paciente para fora da unidade hospitalar e colocam ele na praça em frente e ficam observando o paciente lá. Na alegação, nos depoimentos desses funcionários, eles dizem que o paciente pediu para ser colocado lá. É óbvio que é uma alegação inadmissível. E por isso, Natália, os dois funcionários que levaram o paciente para fora e todos os outros envolvidos no atendimento foram desligados do quadro do hospital, foram demitidos, e estão respondendo aí à sindicância administrativa dentro do hospital. Mas já foram desligados. E a gente não consegue nenhuma explicação plausível para isso. Hoje o paciente, o Gabriel, está numa unidade de baixa complexidade, aguardando uma transferência para uma unidade de para um abrigo. E infelizmente a gente não consegue esclarecer o motivo desses dois funcionários terem levado o paciente para fora, nessa situação mais absurda possível, que a gente nunca imaginaria ver em nenhum hospital público ou em nenhum local do mundo. Agora, secretário, gostaria de saber como a Secretaria Municipal de Saúde tomou de fato conhecimento desse caso, né? Houve algum relato ou denúncia específica que levou à investigação desse caso, que, como o senhor disse, é inadmissível, porque populares mandaram mensagens para veículos de comunicação, inclusive aqui para a CBN, para relatar esse caso. Mas alguma denúncia específica foi feita diretamente à Secretaria Municipal de Saúde ou à própria administração do hospital? Sim, foi um comerciante em frente ao hospital que reportou isso para as redes sociais da própria unidade de saúde, que identificou o caso e que foi buscar o paciente. E o circuito interno de TV do hospital também deveria ter Reconferiu entrevista do Rio de Janeiro, CBN Rio. Vamos aqui agora para o estado do Piauí. O governo vai aí abrir 83 leitos aí após aumento de casos de síndrome respiratória no Piauí. Carga com 15 mil litros de leite é apreendida no Piauí. Homem é preso por estupro de José de Freitas. José de Freitas, quarto caso em uma semana. Governo do Piauí nomeia 19 novos delegados aprovados aí em concurso público. Adolescente morto que teve vídeo divulgado por família para família era autista, afirma aí Polícia Civil. Atleta que treinava em barragem José de Freitas é convocado para a seleção brasileira de canoagem. Olha aí, né? Cigarro eletrônico deve ter aí uso proibido em todo o Piauí. Manuel Messias, presidente da Sambão, morre em Teresina. Gestão municipal se reúne para alinhar inauguração do segundo semestre e obra para 2024. SEDUC convoca mais de 400 classificados em cadastro de reserva para atuarem em escola do Piauí. E ainda concurso da FMS discute aí sobre demandas de cargos para lançamento de edital. Piauí decreta estado de emergência devido ao aumento de casos de crianças com síndromes respiratória. Jovem de 22 anos é sequestrada por criminosos armados em Luiz Correia, norte do Piauí, 2h18. E Gabi, sabe que essa semana a gente por Brasília, um caso. Gabriela Echenique já está a postos e traz pra gente panorama do que está acontecendo na capital federal. Boa tarde para você, Gabi. Oi, Marcela, boa tarde. Olha, em meio à fritura no cargo, a presidente da Caixa, Rita Serrano, foi fortemente aplaudida aqui no Palácio do Planalto agora há pouco. Aplausos e gritos em defesa da presidente foram feitos pela plateia numa cerimônia que vai sancionar a MP do novo Minha Casa Minha Vida. A plateia que está com beneficiários do programa e composta também por principalmente funcionários da Caixa Econômica. Rita Serrano está na corda bamba já há um tempo, né? O cargo dela está sendo negociado com o Centrão e o Partido Progressista, que era a presidência do banco. Políticos têm reclamado que Rita Serrano não recebe políticos para audiências, também não tem resolvido problemas, e ela é uma crítica muito forte até mesmo de aliados mais próximos de Lula. Por isso, muitos têm dito que a troca dela já é dada como certa. Uma fala aqui no início do evento, inclusive, uma beneficiária do Minha Casa Minha Vida elogiou bastante a presidente da Caixa e concluiu o discurso com, abre aspas, Rita fica, fecha aspas. Outros cargos também têm sido negociados, né, aqui no governo, como o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério do Esporte e autarquias como a FUNASA, a Embratur e os Correios. FUNASA, inclusive, que está sendo negociada com o União Brasil, o deputado Danilo Forte, que já presidiu a autarquia, se reuniu hoje com o ministro Alexandre Padilha para tratar da reestruturação do órgão, só que hoje ele disse que mesmo que fosse convidado, não renuncia ao mandato de deputado para assumir o comando da FUNASA. Inclusive, disse que não vai indicar ninguém para o comando da autarquia, porque ele disse que se colocar a política no meio, a FUNASA já nasce morta. Mas a gente sabe que é uma autarquia historicamente usada para abarcar políticos e que, portanto, deve ser cedida, sim, ao União Brasil. O decreto que vai ser publicado amanhã, Marcelo, ele vai criar uma comissão técnica que vai ter 30 dias para reestruturar a FUNASA. Eles vão decidir uns detalhes, como, por exemplo, o organograma. Mas Danilo Forte já adiantou que a FUNASA vai ficar sob o comando do Ministério da Saúde e não com o Ministério das Cidades, como também se aventava. E aí, ainda se discute nos bastidores a questão do Ministério do Desenvolvimento Social, que é outro ministério que o Partido Progressista quer, além da Caixa Econômica. Agora há pouco, aqui nessa cerimônia no Palácio, o líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, disse que isso é pura especulação, que o PP e o Republicanos são bem-vindos no governo, mas, segundo ele, os partidos ainda não formalizaram pedidos por cargos e quem vai decidir isso, no final das contas, é o presidente Lula. Nos bastidores, as negociações, é claro, estão a todo vapor. Republicanos, inclusive, já está como certa assumir o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. E o Partido Progressista, que é o Desenvolvimento Social, mas tem enfrentado uma resistência do PT, e aí há a ver como é que essas negociações vão se dobrar ao longo dos próximos dias para que o presidente Lula decida qual cargo deve ceder ao partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos começar por Brasília. Gabriela Echenique já está a postos e traz para a gente panorama do que está acontecendo na capital federal. Boa tarde para você, Gabi. Oi, Marcela, boa tarde. Olha, em meio à fritura no cargo, a presidente da Caixa, Rita Serrano, foi fortemente aplaudida aqui no Palácio do Planalto agora há pouco. Aplausos e gritos em defesa da presidente foram feitos pela plateia numa cerimônia que vai sancionar a MP do novo Minha Casa Minha Vida. A plateia que está com beneficiários do programa e composta também por principalmente funcionários da Caixa Econômica. Rita Serrano está na corda bamba já há um tempo, né? O cargo dela está sendo negociado com o Centrão e o Partido Progressista, que era a presidência do banco. Políticos têm reclamado que Rita Serrano não recebe políticos para audiências, também não tem resolvido problemas, e ela é uma crítica muito forte até mesmo de aliados mais próximos de Lula. Por isso, muitos têm dito que a troca dela já é dada como certa. Uma fala aqui no início do evento, inclusive, uma beneficiária do Minha Casa Minha Vida elogiou bastante a presidente da Caixa e concluiu o discurso com, abre aspas, Rita fica, fecha aspas. Outros cargos também têm sido negociados, né, aqui no governo, como o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério do Esporte e autarquias como a FUNASA, a Embratur e os Correios. FUNASA, inclusive, que está sendo negociada com o União Brasil, o deputado Danilo Forte, que já presidiu a autarquia, se reuniu hoje com o ministro Alexandre Padilha para tratar da reestruturação do órgão, Só que hoje ele disse que mesmo que fosse convidado, não renuncia ao mandato de deputado para assumir o comando da Funasa. Inclusive, disse que não vai indicar ninguém para o comando da autarquia, porque ele disse que se colocar a política no meio, a Funasa já nasce morta. Mas a gente sabe que é uma autarquia historicamente usada para abarcar políticos e que, portanto, deve ser cedida, assim à União Brasil. O decreto que vai ser publicado amanhã, Marcelo, ele vai criar uma comissão técnica que vai ter 30 dias para reestruturar a Funasa. Eles vão decidir uns detalhes, como, por exemplo, o organograma. Mas Danilo Forte já adiantou que a Funasa vai ficar sob o comando do Ministério da Saúde e não com o Ministério das Cidades, como também se aventava. E aí, ainda se discute nos bastidores a questão do Ministério do Desenvolvimento Social, que é outro ministério que o Partido Progressista quer, além da Caixa Econômica. Agora há pouco, aqui nessa cerimônia no Palácio, o líder do governo no Congresso, o Randolfe Rodrigues, disse que isso é pura especulação, que o PP e o Republicanos são bem-vindos no governo, mas, segundo ele, os partidos ainda não formalizaram pedidos por cargos e quem vai decidir isso, no final das contas, é o presidente Lula. Nos bastidores, as negociações, é claro, estão a todo vapor. Republicanos, inclusive, já está como certa assumir o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser, e o Partido Progressista, que é o Desenvolvimento Social, mas tem enfrentado uma resistência do PT, e aí há a ver como é que essas negociações vão se dobrar ao longo dos próximos dias para que o presidente Lula decida qual cargo deve ceder ao partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Gabriela Rangel está de volta aqui para trazer mais detalhes sobre as histórias dos moradores ilhados ali na região central por causa do fluxo da Cracolândia. Fala um pouquinho mais sobre as histórias que você ouviu, Gabi. É, Débora, são histórias impressionantes. Recentemente, a polícia retirou o fluxo de usuários de drogas que ficava na rua Guaianazes. Então, há duas semanas, o tráfego não está literalmente na porta da casa desses moradores. Está bem próximo, a poucos metros, na mesma região, só que os moradores eles já se sentem mais confortáveis para contar o que eles passaram nos últimos 6 meses em que eles ficaram ilhados. Em um prédio residencial, 28 crianças tinham que entrar diariamente em meio ao fluxo para ir à escola. Uma dessas crianças, nossa entrevistada de 9 anos, contou que foi queimada por cigarro quando tentava fazer esse trajeto uma vez. Eu tinha que passar pedindo licença para as noias ali da rua. Porque quem não desse licença, minha mãe disseria que ela ia gritar para pedir licença. Uhum. E a minha mãe me defendeu quando uma noia me queimou no meu braço. Aí a noia falou para ela assim, vai para teu país que ali você reclama. Aí a noia falou isso pra minha mãe, eu não fiquei muito feliz, porque eu não fui pra escola, porque aquele dia eu fui pra escola, mas eu não fui porque eu tava doendo muito aquele dia. É, a mãe dela é do Peru, como muitos moradores desse prédio. E ela contou que tinha que pagar passagem de R$5, uma espécie de pedágio, para poder usar a calçada cada vez que passava com as crianças a caminho de algum desses compromissos. As crianças também faltavam aulas por causa de problemas de saúde, principalmente respiratórios provocados pela fumaça da droga. A nossa entrevistada e a mãe dela falaram mais sobre isso. Você falou do cheiro, né, que eles fumavam e subiam para o seu apartamento. Como é que era esse cheiro? Era como droga, assim, parecia. Aí teve um dia que eu fiquei doente por aquela coisa que saiu, quase que saiu doente aqui. É, o que, que você sentiu? Senti dores aqui. Aqui, na minha barriga, quase. E o que, que o médico falou? É, que eu tinha que sair de cá, porque senão ela não podia respirar. Uhum. Ela começou o pulmão a afetar a ela. E até serviços públicos não chegavam no local. Um menino com transtorno de espectro autista ficou sem transporte da prefeitura, o atende na porta de casa, por causa da Cracolândia. A mãe dele relata a ameaça que ela sofreu. É, eu fui ameaçada com arma de fogo por um dos traficantes, porque eu estava esperando na rua, na rua Vitória, eu estava esperando junto com meu filho a perua, já que a perua não conseguia passar na minha rua. Então eu tinha que me locomover até... um absurdo quem mora naquele lugar, né, em São Paulo, na chamada região da Cracolândia. Um absurdo isso. Agora a pergunta que eu faço, por que que as autoridades não tomam uma decisão? Por que que não pegam aquele pessoal, colocam em tratamento, não fazem alguma coisa, né? Por que que tu fica só todo mundo olhando e ninguém praticamente faz nada? Vamos agora com a nossa dica de saúde, aquele estado do Piauí, está no nosso portal barra do Alcântara News. Consumo de açúcar em excesso traz aí prejuízos à saúde. Vamos ouvir a matéria. Falar de açúcar é algo que sempre divide opiniões. Enquanto muitos o consideram como o verdadeiro vilão da alimentação, outros não abrem mão dele para adoçar um pouco mais a vida, né? Então, estudos mostram que o consumo excessivo de açúcar está relacionado ao ganho de peso, à obesidade e a doenças cardiovasculares. Mais de 85% da população brasileira adiciona açúcar nos alimentos e bebidas. Isso porque ele tem o poder de ativar a serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Denise, por exemplo, coloca o ingrediente em tudo que vai consumir. Para ela, é um hábito diário e difícil de ser controlado. Sou sim, consumo bastante açúcar, doce, tudo. Você conseguiria tirar o açúcar ou seria uma missão difícil para você? Eu acho que é uma missão um pouco difícil. Muito, muito difícil mesmo de tirar o açúcar. Assim como Denise, muitos picoenses também costumam fazer o uso do açúcar de forma constante. Eu uso normal, porque o açúcar é um alimento bom, como todos os alimentos, mas tem que ter as precauções sobre o açúcar provocado a diabetes. Coloco no suco e no café só. Não gosto de nada doce, com risco de ficar diabético. Nós, brasileiros, consumimos 50% a mais da quantidade de açúcar que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, isso significa que nós ingerimos diariamente aproximadamente 18 colheres de chá do produto. Mas o aconselhado pela OMS seria apenas de 12 colheres. No mercado existem vários tipos de açúcares, como cristal, mascavo, demerara, entre outros. Mas será que realmente existe diferença entre eles? A diferença dos tipos de açúcares estão relacionados com seu processamento. Então, quanto menos processado o açúcar for, mais saudável ele vai ser. Você pode perceber aqueles açúcares mais escurinhos, eles são os mais saudáveis porque eles têm menos processos industriais. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, eles não são somente açúcar em si. Tem sais minerais, tem ali outras adições que tornam esse açúcar um tanto quanto mais saudável do que o açúcar refinado, o açúcar cristal. Estudos mostram que, além do diabetes, o açúcar é responsável pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares e obesidade. Por isso, é preciso estar atento e consumir de forma equilibrada. O risco associado ao açúcar geralmente está relacionado com o tanto que você consome. O açúcar em si não vai lhe trazer mal. Se você consome em grande quantidade, isso vai provocar futuramente algum problema de saúde, né? Pode ser um problema de obesidade, pode ser um problema de diabetes, né? Que isso, o excesso de açúcar é o que provoca. Mesmo com o cenário em que mostra o grande índice de consumo do açúcar, não é difícil encontrar quem não goste do produto. É raro, eu como mais quando estou em alguma festa mesmo. O aniversário, essas coisas, porque eu não sou muito fã. Duas e 32 agora, pois é, o açúcar em excesso pode trazer doenças, né? Vamos agora com outras reportagens. Agora tem para você o esporte. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Segundo jogo aí da decisão, que vale aí vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Transmissão exclusiva pelo pacote canais LSP TV e pacote Prime Video. lsiptv.com.br. Você está cansado de pagar TV na antena? Mude agora mesmo para o melhor pacote de canais via internet para sua TV, celular ou TV Box. São mais de 5 mil canais, incluindo todos os canais fechados e abertos. Filmes, séries, esportes, novelas, infantis e muito mais. Netflix, Globoplay, Prime Video, tudo isso e muito mais em um único aplicativo por apenas R$ 29,90 ao mês, com suporte 24 horas sem travamentos. Entre em contato e venha fazer um teste grátis de 3 horas. 899-9987-8303 ou pelo site lsiptv.com.br. Vamos começar falando de Copa do Brasil. Dois times classificados para as semifinais do torneio. O Grêmio empatou no tempo normal com o Bahia em 1-1, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Melhor para o tricolor gaúcho, que venceu por 4-3 e está classificado. E vai pegar o Flamengo, que em plena Arena da Baixada venceu o Atlético Paranaense por 2-0, no agregado 4-1 para o Flamengo, que ficou com a classificação, portanto, Grêmio e Flamengo. Nesta quinta-feira, Palmeiras e São Paulo, a partir das 8 da noite, definem quem será o semifinalista da competição. Técnico Dorival Júnior analisa a partida contra o Verdão. Eu espero que o jogo seja decidido em campo. Tanto Palmeiras quanto São Paulo têm capacidade suficiente para poderem resolver a partida ali dentro, que a arbitragem seja uma arbitragem tranquila, equilibrada, que não interfira diretamente no resultado. É a minha torcida para que isso aconteça e vamos procurar fazer o melhor jogo possível, a melhor partida possível. Para fechar pela Copa Sul-Americana, o Botafogo foi até a Argentina e venceu o Patronato por 2-0 no jogo de ida, oitavas de final da competição. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Temos agora informação chegando direto da capital federal. Uma previsão do crescimento da economia do país. Quem traz os detalhes é a Gabriela Echenik. Bom dia, Gabriela. Oi, Cássia. Bom dia. É isso mesmo. Previsão da Confederação Nacional da Indústria, que elevou a projeção do PIB deste ano de 1,2% para 2,1%. Essa estimativa, segundo a CNI, leva em conta a expectativa de que o PIB da agropecuária deve subir mais de 13% neste ano. Então, uma alta puxada principalmente pelo agro. Mas, apesar dessa previsão otimista, a CNI tem empregado cautela, porque diz que a indústria e o setor de serviços reduziram o ritmo de crescimento. Então, nesse ano, a previsão é que o PIB da indústria cresça apenas 0,6%. Para se ter uma ideia, o PIB da construção deve crescer 1,5% frente à alta de quase 7% registrada em 2022. Inclusive, em relação a isso, a CNI espera uma boa recuperação da economia na indústria por conta das novas regras anunciadas pelo governo no Minha Casa Minha Vida. Hoje, o presidente Lula vai participar de uma cerimônia em que anuncia novas medidas também para o setor da construção, só que essas mudanças na avaliação da CNI só devem ter efeito mesmo no PIB do ano que vem. A Confederação Nacional da Indústria critica bastante o sistema tributário atual e o que chama de juros exorbitantes, porque na avaliação da entidade, esses juros prejudicam não só o setor, mas principalmente o consumidor em geral. Vamos aqui então com outras matérias que estão também no Barra do Alcântara News. Mais tarde a gente vai estar colocando aqui no Barra do Alcântara News a entrevista com o Bob Guerreiro, que ocorreu hoje pela manhã aqui na Ativa FM. Lacen será implantado em Picos e mais 3 cidades. Vamos ouvir a matéria agora. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Plano de Expansão de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da atenção primária, vai implantar 4 laboratórios centrais de saúde pública, o LACEN, aqui em Picos e nas cidades de Parnaíba, Floriano e Bom Jesus. O plano contempla ainda a reforma dos laboratórios de Teresina e Piripiri. Nas obras serão investidos mais de 20 milhões de reais oriundos de recursos do Tesouro Estadual e de operação de crédito junto ao Banco Mundial. Com a descentralização do laboratório, os municípios beneficiados terão autonomia, vai reduzindo a dependência e permitindo uma resposta mais ágil e eficiente às necessidades de saúde da população local. Entre os exames realizados no LACEN estão análise da qualidade de água para o consumo humano, diagnóstico das arboviroses como dengue, zika e chikungunya e doenças negligenciadas como malária, chagas e leishmaniose. Nós temos agora a participação da Malu Mões para falar sobre a circulação ilegal de fentanil no país. Oi, Malu, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. O Brasil tem enfrentado uma alta na circulação ilegal do fentanil, a droga que é 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Ele é um analgésico de uso controlado e restrito ao hospital no Brasil. É o opioide mais forte disponível para uso médico. Nos Estados Unidos, o fentanil é a principal causa de morte entre americanos com menos de 50 anos. A epidemia de opioides lá matou mais de 70 mil pessoas no ano passado, segundo dados do governo. A reportagem da CBN conversou com o enfermeiro Júnior, que atua no hospital do estado de São Paulo. Ele conta que quando estava sobrecarregado pela demanda extra da Covid-19, no pronto-socorro do hospital que trabalhava, ele teve contato com o fentanil pela primeira vez durante a pandemia. Um residente de medicina que trabalhava com ele ofereceu o opioide de forma ilegal. No dia seguinte, depois de apenas um dia de uso, o Júnior já sentiu uma abstinência muito forte. Hoje, depois de vencer a dependência que quase causou a morte dele e 2 anos sem usar qualquer droga, Júnior espera que o relato ajude a passar a mensagem sobre o perigo dos opioides. Quando você entra pro fentanil, você não consegue mais sair. Ele saca muito, muito forte. Era uma dor de cabeça, uma dor no abdômen. Parecia que passava uma navalha na tua barriga. Eu comecei a me afundar demais. Perdi muito peso. Eu pesava 73 quilos, eu cheguei a 54. Seringa, agulha escondida em todo canto. Eu começava a reutilizar a agulha, seringa. Foram 7 overdoses. Foram 2 paradas cardíacas. Foram 1 infarto. Toda hora eu tava na UTI. Eu não aguentava mais minha família desesperada, minha família chorava todo dia, minha família tinha certeza que eu ia morrer, mas eles não desistiram. Júnior teve muita dificuldade para conseguir deixar a dependência do fentanil, aponta a importância da família dele nesse processo. E especialistas de diferentes instituições que atuam no combate à dependência química apontam que o consumo abusivo da droga por profissionais de saúde aumentou após a pandemia, Fernando. Agora, Malu, é uma preocupação muito grande o abuso de drogas por parte de profissionais da área da saúde, mas nesse caso específico dessa droga, está restrita à sua área da saúde? Não, Débora, o tráfico também tem explorado o fentanil. Ultimamente, profissionais de saúde e a própria polícia têm se deparado com o fentanil batizado em outras drogas. O professor e psiquiatra do Hospital Universitário da Federal do Espírito Santo, Valdir Ribeiro Campos, alerta que o problema está no uso ilegal, muitas vezes misturado a essas outras drogas que potencializam o efeito do fentanil. É um medicamento, né, com prescrição médica. O grande problema, ele tem sido produzido de uma forma clandestina. O tráfico, ele está misturando esse fentanil com cocaína. Tem ocasionado, então, overdose, faltando ali oxigenação. Às vezes os dedos ficam arroxeados. Pode chegar ao ponto do cérebro tentar reagir. A pessoa pode ter uma convulsão e chegar à parada cardiorrespiratória, né, que é o que acontece com o uso dos opioides. E, Débora, para o nosso ouvinte ter uma ideia, depois de 5 anos... Pois é, bora voltar a falar daquele avião que derrapou em uma pista. Passageiro aí desesperados após o avião derrapar em pista. Vamos ouvir a matéria. Um avião que saiu daqui de São Paulo derrapou na pista durante o pouso em Florianópolis. As imagens já estão na tela e é o que você acompanha agora. Os passageiros ficaram em pânico. Este já era o pouso de uma aeronave que saiu de São Paulo com destino a Florianópolis. Pista molhada fez o avião derrapar, virar. Veja só o que acontece. Teve um problema, inclusive, com o trem de pouso. Os passageiros estavam ali sem saber se a aeronave em algum momento ia parar na pista. Dani Brand, depois disso, o que aconteceu, hein? Pois é, Felipe, ela não parou na pista, viu? O avião só parou quando atingiu ali uma região de canteiro e foi um momento de muito desespero para os mais de 172 passageiros que estavam a bordo, mais 7 tripulantes, como você bem disse. Este voo saiu aqui de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Florianópolis. Fez uma viagem tranquila na hora aí do pouso, inclusive pouso que foi registrado por passageiros que estavam ali. Olha só o momento que o avião toca o solo. E aí, por conta, provavelmente, claro que as causas serão investigadas, mas provavelmente por conta da pista molhada, o pneu do trem de pouso acabou estourando. O avião perdeu o controle, derrapou na pista e parou neste canteiro. Todo mundo ficou bastante assustado. Rapidamente, equipes de resgate prontamente já se direcionaram até este ponto aí que o avião parou. De acordo com uma nota que foi divulgada pela Latam, a empresa responsável pelo voo, os 172 passageiros foram desembarcados de maneira segura. E a notícia boa, Felipe, que tudo que envolve avião causa um susto, infelizmente, muitas vezes trata-se de uma tragédia, né? Ninguém ficou ferido. Agora as causas serão investigadas, né, pelos órgãos responsáveis aí da aviação, mas especialistas que já analisaram previamente as imagens que a gente compartilha agora com o nosso telespectador, provavelmente isto tem acontecido por conta da pista que estava bastante molhada, chovia bastante no momento em que esse avião acabou pousando. É um A321, é uma aeronave comercial, é a mais usada, é o modelo mais usado, inclusive, para voos comerciais. Agora, uma informação importante: prestação de serviço. O aeroporto de Florianópolis está fechado por tempo indeterminado. Essa pista está fechada por tempo indeterminado até a retirada desta aeronave. O equipamento que faz essa retirada já está em Florianópolis, de acordo com a empresa que administra o aeroporto, mas isso causou um transtorno danado. Isso aconteceu ontem, mas o transtorno já vem aí naquele efeito sequencial que a gente já sabe, né? Quase que 80 voos foram cancelados e o que a gente recebeu de informação é que pelo menos até as 7 horas da manhã de hoje, todos os voos que estavam programados para sair de Florianópolis e chegar estão cancelados, Felipe. Então, um transtorno para quem depende, né, do transporte aéreo ali na região. Dani Brand do céu, você viu que os passageiros saíram pela porta de emergência, né? Que susto. E dá, toda vez me dá um negócio. Não, só de pensar, de abrir a porta de emergência ali, uma coisa séria aconteceu. E agora, previsão do tempo. Previsão do tempo para quinta-feira, 13 de julho. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quinta-feira sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 33 graus. A umidade do ar fica entre 20% e 80%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fica com sol entre poucas nuvens pela manhã e com muitas nuvens à tarde. A temperatura varia entre 13 e 24 graus. A umidade do ar registra de 40% a 80%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta muitas nuvens com quando você se separou. Uma Desencar, Roberto Carlos e Companhia. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Já estamos de volta com o nosso último bloco de hoje aqui do Roberto Carlos e Companhia. Tá curtindo o nosso programa aí, conferindo só as melhores? Bom demais, né? Vamos agora com as flores do jardim da nossa casa. As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você. E as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver. Eu já não posso mais

Apresentação, Bia Ipsen. Fique ligado e até o nosso novo encontro com mais um Roberto Carlos e Companhia. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É a melhor fazendo 40 anos e são 40 mil em prêmios pra você. É a melhor com a cidade festejando, vem com a gente, venha ver. Óticas Rivelini, aniversaria e o presente é pra você. São 40 anos, são 40 mil em prêmios, é a melhor fazendo acontecer. Óticas Rivelini, a melhor. Festejar com a gente, Óticas Rivelini, 40 anos de respeito e amizade ao cliente. Em Valença, na Avenida Epaminondas Nogueira, número 670, Centro. Vem aí, a festa da prévia dos pais, dia 11 de agosto, na churrascaria 100% VIP, em Francinópolis. Abertura, forró pegada ligeira. Em seguida, Ciel Farra. Na compra do ingresso, você ganhará o cupom para concorrer a vários prêmios durante o evento. Organização, Tomás e Sandra. Alô, meu povo! É nesse domingo, dia 16 de julho. Não perca essa oportunidade de ganhar muito dinheiro no tradicional show de prêmios de Novo Oriente. É nesse domingo, em Novo Oriente do Piauí, às 16h30, na Praça da Igreja São Vicente de Dia 16 de julho. Confira a premiação. Primeiro prêmio, R$5.000. Segundo prêmio, R$5.000. Terceiro prêmio, R$5.000. Quarto prêmio, R$5.000. No quinto prêmio, é R$10.000. Compre já sua cartela por apenas R$25. E concorra a todo esse dinheiro. Cuida, cuida, compre já sua cartela e boa sorte. E ainda tenha cartelinha extra por apenas R$10. São duas batidas de R$5.000 cada. É dinheiro vivo na cartelinha extra. Compre já suas cartelas nos postos de vendas espalhados por toda a região. Novo Oriente Show de Prêmios é nesse domingo, dia 16 de julho, na Praça da Igreja São Vicente de Paulo. Organização Aquilson Motos. Chegou em Caraíbas a assistência técnica Carlos Celulares. Trabalhamos com troca de tela, troca de conector, de carga, limpeza de placa, entre outros serviços. Trabalhamos também com venda de recarga para celulares de todas as operadoras. Carlos Celulares, assistência técnica de manutenção de celulares, localizado no povoado Caraíbas, no município de Novo Oriente, Piauí. Organização Antônio Carlos. WhatsApp para atendimento 89-999-26-1522. Faça-me uma visita sem compromisso e confira o que estamos anunciando. Antônio Carlos, assistência técnica no povoado Caraíbas. Bar e Mercearia do Zé Sena, aqui em Barra do Alcântara, onde você encontra a carne mais barata em Barra do Alcântara. Temos lá linguiça calabresa, linguiça toscana, linguiça suína, coração, salsicha, mortandela, peito de frango, frango resfriado, bisteca de porco, petisco de frango, costelinha, carne maciça, e muitas novidades em frios. De modo geral, toda semana chega novidade em carnes no Bar e Mercearia do Zé Sena, localizado aqui no Centro Comercial de Barra do Alcântara, próximo ali à Casa Lotéricas. Organização Zé Sena, o melhor local para você comprar carnes mais saudáveis é no Bar e Mercearia do Zé Sena, aqui em Barra do Alcântara. Agende hoje mesmo o seu horário com a técnica em enfermagem e Arlaçá. Fone WhatsApp 86-99909-2116. Francisco Enfermeiro 89-99921-1614. Na clínica Ricardo Tempone também realizamos exames de sangue, fezes, urina e eletrocardiograma. Você precisa conhecer o mestre Cícero de Oxalá, renomado astrólogo esotérico com mais de 40 anos de experiência no plano espiritual, responsável pela solução de grandes problemas em todo o Brasil. Se você sofre de alguma doença misteriosa, se você é dependente de algum vício, se a tua vida financeira está amarrada e você não prospera, se você não tem sorte no amor, então você precisa imediatamente fazer uma consulta. Fale hoje mesmo com o médium mestre Cícero de Oxalá e solucione todos os problemas da tua vida. Telefone WhatsApp 99 982 28 36 91 ou DDD 98 9 91 62 4657. Ligue agora mesmo e agende sua consulta com o mestre Cícero de Oxalá. Ótica Boa Visão divulga suas datas de atendimento, atenção Barra do Alcântara e toda a região valenciana. Próximo atendimento da Ótica Boa Visão em Valença do Piauí será dia 16 de junho. Teremos também atendimento dia 8 de julho e dia 22 de julho. Vou repetir as datas. Próximo atendimento da Ótica Boa Visão em Valença será dia 16 de junho. Dia 8 de julho e dia 22 de julho. Ótica Boa Visão. Marque já sua consulta com o médico de olho pelo telefone 89-999-77-7939. Ótica Boa Visão. A sua visão em primeiro lugar em Valença do Piauí. Atenção Barra de Alcântara e região. Agora fazer seu óculos ficou bem mais fácil. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais está trazendo as óticas Real. Os sócios do sindicato não pagam consulta. Atendimento no sindicato. É dia 25 de julho. Disse dia 25 de julho, atendimento da Ótica Real em Barra de Alcântara, Piauí. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a partir das 8 horas da manhã. Os sócios do sindicato nas Óticas Real tem vez. E não perca nossa super promoção. Óculos completo, somente R$ 399. Lentes incolores. Marque sua consulta agora mesmo no sindicato. Óticas Real, a real saúde da sua visão, com qualidade e preço justo. Olá Brasil, boa tarde. Vale a pena ter saudade aqui na Ativa FM com Leandro Santos. A partir de agora, a melhor da música romântica internacional, uma seleção coletânea feita especialmente para você que é ouvinte da Rádio Ativa FM. Obrigado aí pelo carinho, pela sua audiência. Vamos agora então cantar parabéns também para quem faz aniversário hoje. Parabéns aniversariantes! Quer te ver feliz pra comemorar mais um ano de vida. Parabéns! aniversário e a gente tá aqui pra comemorar, pra te abraçar, pra te beijar, pra desejar tudo de lindo na sua vida. Bom! Mensagem do dia. A fama é uma dádiva a ser conquistada. A fama está relacionada ao conhecimento, ao reconhecimento daquela pessoa, daquilo que você faz. Muita gente se revela, se transforma através da rede social, da internet. Um exemplo desses é a cantora Stephanie, que hoje é evangélica, que mora na região de Valença. Outro exemplo vivo é o reconhecidíssimo aqui em todo o estado do Piauí, no Brasil, ele que tem 1,5 milhão de seguidores, ele que esteve aqui na Ativa FM agora pela manhã. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. Ele que é bastante conhecido aí é o Bob Guerreiro. Bob Guerreiro, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores aí no Instagram. O homem é famoso pra caramba, né? Existe muita gente que faz de tudo para aparecer, mas que às vezes falta oportunidades. Existem aí diversos cantores famosos que estão aí tentando estourar, mas que não estoura. E outros, às vezes, com nem tanto talento assim, de repente estoura na rede social. De repente estoura e vira um fenômeno na internet. E da internet para o mundo real. E a vida é assim, meus queridos amigos ouvintes. Muitas vezes o conhecimento, o reconhecimento, às vezes chega em uma hora que você achava que não iria mais aparecer. Veja bem, o artista local, ele não é valorizado naquele local. Ele tem que sair para fora para poder ser valorizado. E a vida segue, ninguém dá nada por certos artistas na sua terra natal. Vamos dar um exemplo aqui dos meninos de Barão, que são de Barão de Grajaú. Lá onde eles moram, não dão nada por eles. São conhecidos, mas não são famosos lá. A fama se dá fora daquela região. E assim vai e segue vários exemplos. Vamos dar um exemplo aqui da Ativa FM também. A Ativa FM é famosa fora daqui da região. É reconhecidíssima em outros estados também. E é pouca reconhecida aqui, mesmo local. É uma rádio que é primeiro lugar em audiência, mas que às vezes falta um certo conhecimento, um certo reconhecimento entre algumas autoridades. E é reconhecida lá fora. É um exemplo de muitos artistas, de muitas empresas que poderiam ser melhor reconhecidas localmente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Mensagem do dia. A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir, toca aqui. Vamos agora embalar a sua manhã, a sua tarde aí de quinta-feira. 13 de julho tem R-Esquema hoje na Churrascaria Alcântara. Hold lsptv.com.br. Melhor pacote de canais via internet para sua televisão. Mude para a televisão do futuro. Você que está aqui em nossa região de Barra do Alcântara, interiores ou cidades vizinhas, saiba que a televisão do futuro é o streaming via internet. Se a sua televisão está parada, está cansado de pagar mensalidade cara na antena, mude agora mesmo para o melhor pacote de canais IPTV e P2P do mercado. Temos vários clientes na região de Barra do Alcântara e cidades vizinhas e também interiores que já estão usando o nosso pacote de canais. Você que tem comércio, você quer colocar em casa, quer fazer um teste grátis, entre em contato com a gente. Temos TV Box em Barra do Alcântara, mais barato procurar o Francisco Enfermeiro, ou então entrar em contato com a gente pelo telefone 89999878303, também WhatsApp. Com suporte 24 horas, tenha na sua casa Netflix, Globoplay, novelas, filmes, séries, religiosos, infantil para criançadas, reality shows, notícias e muito mais. Melhor investimento que você faz na sua vida é mudar para o pacote LSPTV. Baixe o nosso aplicativo na sua televisão, XCPTV, Preia ou no seu TV Box. Lembrando que tem algumas televisões que não pega, não baixa aplicativo e se é necessário comprar o TV Box. Mais uma vez, temos aqui em Barra do Alcântara, mais barato, procurar o Francisco Enfermeiro ou entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e telefone 89 999 878303, ou então entre pelo site lsptv.com.br. Olha, só lembrando que para você que tiver dentro de Barra do Alcântara, a instalação da sua TV Box que adquirir com a gente é inteiramente grátis. Você vai pagar somente a mensalidade de R$29,90 ou então R$25. Temos aí planos aí de R$25 também, 2 meses R$50, 3 meses R$75, fica aí à sua disposição. E para você que está em outra cidade, está em outras regiões, a gente vai cobrar uma taxazinha de instalação do seu aparelho TV Box aí na sua região. Pacotão de canais LSPTV, mas é fácil instalar. É só conectar o TV Box aí na sua televisão, conectar na sua internet, seguir as configurações atuais do aparelho e baixar o nosso aplicativo XCIPTV, ou então outros aplicativos aí de IPTV ou P2P. Pacotão de canais LSPTV, mude para a televisão do futuro.